Espetacular. Espetacular. Novo Mega Robson. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson. O robô mais lindo do século. E tá na hora da gente começar a acelerar tudo por aqui. Bora, eletrizante. Vai, Jorge! Vai, eletrizante! Primeiramente! Boa noite, povo que é chefe! Vai! Edson, Inigualável Produções. Toma na batida, toma na batida, toma, toma, toma, toma! Toma na batida, toma na batida, toma na batida! Avisa lá que eu tô na área! O eletrizante já chegou. O eletrizante já chegou. E agora? E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Vai aumentar! E a pressão vai aumentar. Vai aumentar! Vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Agora! Aumentar. Mais pólvora! Põe pra cima! Põe pra cima! Hoje não, hoje não. Hoje não. Hoje não, hoje não. Hoje não é dia de chegar sem casa. Hoje não, hoje não. Hoje a gente vai meter o louco porque o bagulho tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Bora mais uma. Agressivo 750 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Ian. Bora então! Vai ver essa vibe do Kevin Page, da composição que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar, pode começar, pode começar, pode começar, pode começar. Super! Evoluiu! Chama, chama, pra cá. Chama, chama, vinha pra cá. Chama, vinha pra cá. Bora então. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, say hey, hey, say hey, hey, say hey. Pra gente doidar mais um pouco. Say hey, hey. Então endoida diferenciado. Say hey, hey, hey. Bora, bora, bora, bora, bora, meu hobby, bora, meu hobby. Toma, toma, toma. Bora, pico dos caixa, baixa com o lugar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Rapaz, cadê o cara do capacete, mano? E as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Acelera, e as novinhas me adora. E aí, ela isso? Eu tenho uma moto e as novinhas. Alô, Belly! Não, não, assim não. Vamos fazer diferente. Não, os caras falaram que vai estar copiando. Vai! Bora, minha produção! Explode o bagulho! Bora, bora, bora! Meu parceiro Mateuzinho, com o da retaguarda aí, garoto! Toma, toma! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Toma, e toma, e toma, e toma, e toma! Mas ela quer o seu envolvendo, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu do céu, ela quer o seu do céu. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. E toma na pressão, e toma na pressão. E toma na pressão, e toma na pressão. E doida, doida. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, e doida. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. E no telão do Robin, namora. É Paulinho Carlinho, tchau pra quem namora. O meu parceiro Paulinho Cachorrinho. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot vai ler. Super Hot Vailer. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Vailer. Super Hot Vailer. então. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem... O meu empresário Daniel do Carimbó. Ele, ao lado do empresário Xande Sem Freio. Tá aí comigo. Vem, Tereza. Mas e aí, Jennifer? Lutei por nós todos. Tudo certo por aí? Não vou desistir. Você é meu. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. E no Caluca. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Alô, Irã, alô, Irã, não chega aqui, Irã. Baile. Desenhando do estúdio. E toma, e toma, e toma, toma, toma. E toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma, toma. E toma, e toma. Eletrizante. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Mais um pouquinho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Saçoca, você tá dando a minha. Saçoca, você tá dando a minha. Fabinho Ferrari. E aí, Fabinho? Você tá dando a minha. Somente looking at me. Marlon, pressão, pressão. Toma. All she wants was to go to sleep. Aí com a gente, rapaz. Eu tô afim de bagulho doido. Toma então, toma então, toma, toma, toma. Toma então, toma então, toma, toma, toma, toma. Cadê as bandidas aí? Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot. Ô Nazira, minha amiga Luana. Vem, rebola no aluno. Aqui com a gente, bora Luana. Rebola no aluno, aluno. Pelo camarote, rebalo, o prefeito rebalo, e o vereador Amarambaia. Ronaldo da Oi. Rebalo, nalo, nalo, e o neguinho. Eu vou sentar, eu vou sentar. Pico dos Caixa Baixa, primeira dama. Eu vou sentar, tá aqui com a gente. Eu vou sentar. Bora, bicha! Vai, prepara o Ilha Bela hoje, garoto. Eu sei que tu se sente e deixa o bumbum mexer. Arrancou meu carro, arrancou meu crime. Botou de quatro, botando pra fuder. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer, mas ela quer, mas ela quer o seu envolvido, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, a jogada na minha c... então vou ter que levar, a jogada na minha c... então vou ter que levar. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece. Vai. entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem, entra seco, sai molhado. Entra seco, lá, lá, lá. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem, entra seco, sai molhado. Entra seco, lá, lá, lá. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Fica, fica, fica, tão. Fica, fica, fica, tão. Vai começar, vai, vai descendo até o chão. Fica de quatro, fica de, fica de, fica de quatro. E aí, Chibiu? Vai descer. Como tá, garoto? Vai, vai começar. Novinha, vou mandando caminho, caminho, caminho. Bora, Paulinho, agora! Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Vai, moleque. A delegada da Pirajesta aqui com a gente hoje. Vai, moleque doido, me olha com cara de mal. Vai, moleque doido, me olha com cara de mal. Pode avisar todo mundo que hoje vai. Quem é Robin? Quem é Robin? Vai pro Robin. E quem é Robin? Vai pro Robin. Quem é Robin? Vai pro Robin. Quem é Robin? Vai pro Robin. China, né? Explode o bagulho. DJ Lohan que tá tocando. É pressão. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. E aí, Marujo? Oh, elas me adoram. Vem no lanche, tá aqui com a gente, valeu. Elas me adoram. Pense embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. E aí, Keka? Tamo junto. Se eu vou sentar com força, machucando esse piru. Stephanie Lopes. E aí, Stephanie? Toma, toma, toma, toma, toma. Tu gosta demais, tu gosta demais, tu gosta demais. Gosta, gosta, gosta, gosta. Eu tô gostando de uma, eu tô gostando de uma, eu tô gostando de uma, eu tô gostando de uma, eu tô gostando de uma, eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. É o quê? Ela é puta. DJ Lohan tá tocando. Tô de rolê com a prostituta. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Um abraço aí, toda a galera do Fox Safadão. O robô vai te pegar. Valeu, Fabiro. Pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Aniversário do Cabo, parabéns, Cabo. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Desafio foi lançado e a favela aprovou. Desafio foi lançado. E a favela aprovou. Cateado do robô, cateado do robô. Põe o boné pra trás, faz a dancinha do robô. Faz a dancinha do robô, faz a dancinha do robô. Faz a dancinha do robô, faz a dancinha do robô. Faz a dancinha do robô, faz a dancinha do robô. Faz a dancinha do robô, faz a dancinha do robô. Faz a dancinha do robô, faz a dancinha do robô. Faz a dancinha do robô, faz a dancinha do robô. Faz a dancinha do robô. Mega Robson Espetacular. Vai o eletrizante do Pará. Na sala, no chão me dei. Tudo novo de novo. E a cabeça. Tecnologia para. De última geração. Para, tá querendo. O robô mais lindo do século chegou. Rindo da minha cara. E aí, compadre, qual a boa? Bora no pão de hoje. Não vou, e claro! Hoje, segunda-feira, tem hobby lá no Ilha Bela. Uma festa muito top hoje, segunda, no Ilha Bela. E DJ Michel. O DJ J Saudade do Sideral. Oi! Olha a barba. Olha a barba. Tem Renanzinho da Live Pagode, Luciano Cachorrão. E o lançamento continua do novo hobby no Ilha Bela hoje, segunda. Que eu mereço. E aí, Netinho? O louco tá aqui comigo. E aí, Platina? Tudo que eu sempre quis. Porque eu mereço. O louco é a primeira dama a considerar. Amar e ser feliz. O DJ Marlon tá aqui com a gente. Hoje ela tá louca, toda descarada. Fazendo deboche para ser calcada. E se mexer, tu vai tomar. O meu parceiro nego Matheus. E aí, Matheus? Sequência, aqui tá na sequência. É muita malé molesta, malé molesta. É muita malé molesta, malé molesta. É muita malé molesta, malé molesta. É muita malé molesta, malé molesta. toma, toma. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. Cadê você, meu performático? E aí, Juninho? DJ Jefferson, o performático. Juninho, vamos preparar tudo pro show, meu brother. Prepara tudo aí. Começa a eletrizar. Que o espetáculo vai começar, meu brother. Já tá daquele jeito. Juninho, e aí? Chama, chama o performático, chama, chama. Vai pra cima do teu hobby performático. Busculino, busculino, busculino, pra começar, e aí, bobino, um, três, um, dois, três, dois, um, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hello! Tu quer explodir, é? Tu quer explodir? Tu quer explodir? Prepara tudo! Que eu sou do espetacular! Quem é do remo, deixa a mãozinha em cima, deixa a mãozinha em cima, pra começar, Pupino, no 3, 2, 3, 2, 1, vai! Paixandu, Paixandu. Cadê a galera do Paixandu tá aí com a gente hoje? Baixa tudo, baixa tudo, baixa tudo. Quem é do Paixandu dá um grito. Cadê a torcida do Paixandu aí? Qual é a tua torcida, maninho? A maior do norte. Então chama a torcida do Remo, chama, chama. Cadê a galera do clube do Remo aí? Só a galera do Leão, põe pra cima. Bora começar, bora começar, bora começar, bora começar. 3, 2, 1, agora! É um pouquinho daquele jeito, meu brother! Juninho! E aí? Vai pra cima, Juninho! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora lembrar um pouquinho agora. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma Renata. Renata. Alô, a gente do show do Robin. Alô, Bel. Bora então. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. O padrasto, bagulho louco. Bagulho louco, Padre Paulinho. Louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Diário das produções. Põe, põe, põe, põe na pressão, põe na pressão, põe na pressão, põe na pressão. Põe pra rebolar. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, Edson, Inigualável Produções. Rebola, rebola, rebola. Vem mais uma! O robô mais lindo do século está aqui. Novo Mega Robson. Se eu deixo meu sentimento ficar te gravado em todo. Te liga na música aí. Oi. Bora, Pompiro. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi. Um abraço do Performante. Mega Robson. Ai, ai, ai, amor. Eu meu parceiro Marujo. E aí, Marujo, tamo junto, meu brother. Tá com a gente hoje também. Eu digo mentira, eu quero conhecer e saber de um pouco. Agora eu quero é te ver, estás em minha mente. Eu te quero comigo. A Vitória tá de volta, a Vitória. Estou buscando, em meus sonhos eu vivo sonhando. Quero todo te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de beijar. E te beber, me enlouquecer. Mas a verdade não sei como fazer. Minuto telão do espetacular! A referência em moda feminina TF! Stephanie Lukes! Minha amiga Rayane! Segura no telão, Wagner! Tu és o causador de eu ter feito toda essa minha melodia! Aniversário da Jane! Chile! Minhas meninas! Aqui no show do Robin, tamo juntinhos! Ai, ai, ai, amor! Eu quero provar! Agora, olha quem chegou. Eani. E aí, Gabiru? Eani. O Gabiru tá de volta do hobby. Fão. O meu parceiro Rei Vitão também. Vitão também. Bora, bico! E bora, meus caixa baixa! O caqueado da bicha baixa! Um, dois, três, quatro! As bichas fazem o caquinhado, faz. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Não para de doidar, não para, não para. Um, dois, três, quatro. E bora, rua louco, faz o caquinhado. Bora, bora, me tirou. Toma, maluquinho, vai. Um, dois, três, quatro. O delegado da Mucajás. Pra se ligar no show do Robin, no espetacular. Essa uma galera bonita fazendo aniversário com a gente hoje. Bora bater os parabéns aí, meu parceiro Cabo, tá no mês, e aí, Cabo? Bora bater os parabéns pro Cabo, quem é que tá mais no camarote aí fazendo aniversário? A Chile! Isso, tá fazendo aniversário hoje, 15 anos, né? É o aniversário do Jean de hoje também, viu? Aniversário, Chile? Tá fazendo mais aniversário que DJ por ano, pô. Parabéns, bora! Toma então, vai! Parabéns, Shirley! Sucesso, mais harmonia! Que Deus te abençoe, Shirley! Shirley! Chile, todo mundo no camarote aí, ó. Tão no show do espetacular. Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você. Espetacular. É o aniversário da Jana hoje também. Não sei se pra você valeu. Um abraço pra você, viu, Jana? É nós, tamo junto. Ainda escuto sua voz sussurrar que é só meu. Se encontrá-lo, elas. Vamos tanto. Paulinho, é bicho amigo. É amigo. Um abraço pra você, compadre Paulinho. Respiro. Aniversário também da nossa amiga Renata. E aí, Renata, parabéns, muitos anos de vida, sucesso, paz, felicidade e muito hobby nesse teu coração, Renatinha. Tinha vontade de viver, ficar pertinho de você. O meu parceiro Serginho. Galera da Albino, tamo juntos. Lindo, lindo. Um abraço pra você, meu Serginho. Tá com a gente também na área. Um abraço pra você, meu brother. É nós, tamo junto. O Alan do Espetão. É Alan! Um abraço do Performático, meu brother! E é por isso que não larga a tua mãe até hoje, Moisés. Alessandro! E o Luciano tá aqui com a gente! Que você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. O meu parceiro também, Leonan. Leonan, um abraço pra você, meu brother. Ele tá com a gente aqui no hobby também. DJ Paulinho Gomes. E nós também, os particulares aí, ó. Um abraço pra vocês do Performático. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. E aí, Rei Vitão, como é que é? Segura a sequência, Leonardo. Segura aí, garoto. Mas eu te amo. O Chiclito e o mascote. Mas... E aí, Ronaldo, dá oi. Segura aí, garoto. Tá bom, não tá? Já tentei te esquecer. Cristian Menezes. Alô, meu vingador. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço. Daniel. Um abraço pro meu subido, Daniel. O Daniel do Carimbó tá com a gente no show do espetáculo. Eu quero que eu te fiz, quero tanto te fazer feliz. Esquece que passou e vem ficar com... Um abraço aí também pra Paula Cunha e o meu parceiro Filipinho. E aí, Filipinho? Mega Robson. O robô mais lindo do século está aqui. Novo Mega Robson. Você agora é espetacular. Eu quero ser muito famosa e ter o seu amor. Fabinho Ferrari! E aí, Fabinho? Prepara hoje, segunda-feira, e a Bela vai explodir, vai estremecer tudo. O lançamento continua hoje, segunda, Minha Bela. Juntinho com o Renanzinho da Love Pagode, Luciano Cachorrão. Sempre que o DJ Jota, Saudade, e o DJ Michel do Cineral. Tudo junto e misturado, Minha Bela, hoje. O Guilherme, da motorizada, tá aqui com a gente. E se estou com você, eu tenho. É Vieira! O Vieira Designer. É ele. Se eu quero muito. Eita, na área. Vieira Designer. O botão do Rob Vieira Designer. O nosso designer gráfico oficial da empresa Rob. Segura o homem que ele tá voando. Eu quero muito mais. Nessas horas, segura o coração, meu irmão. mais quando o cara é apaixonado por duas, três, quatro, cinco, seis. Chorar não vai. E aí, Marcelinho? Tempo bom. O que fazer? É o fim, não dá mais. Hoje o nosso amor se escondeu. Cação carequinha. E estou pensando ao lado hoje. Tanto sinto, tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? O garçom canarinho. Ele! Ao lado do Paulinho! E aí, Paulinho? E aí, Marlon? É nós, tamo junto! Paulinho! Autorizada número 1 da Terra Firme no telão, Wagner. Bela Gás, rapidez e segurança em primeiro lugar. Manda, manda, os brothers. Os brothers. E o gás do nosso robô, Ricardo Editores. Ricardo Extintores. Fechadão! Vou mudar esse filme, ouvir a razão e te... Meu parceiro Bruninho Digital! Recuperar! E o Louro do Lembroso, viu, Júnior? Ele tá na área! E aí, Louro? Esvaziar lembranças! O Baldão! E aí, Negão? Tamo junto! 24 por 48 no Robin! Ronaldão da empresa Oi. Semana que vem o Vazé do Negão, do Everson. Muito legado da Bucajás, tá com a gente do Hobby, do show do Espetacular. O Matheusinho e a primeira deu ao lado. Fica por aqui também, Yasmin Bandida, Nara Bandida. Alô, Bumbum. É claro, Bumbum. Esse é o novo Mega Robson. Tudo novo de novo. Pituca da Ponta, pra mim você é! O homem é bom, o homem é espetacular. Velho Chibinho. Onde sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso? Isso faz Romacina. E a Luana, um abraço pra você, Luana. Rayane, um abraço do performático, Rayane. O que você não é? Não sou um super-herói. Tenho sentimentos, nenhum. O Benche Henrique, os Caixa Baixa, o Ebertinho, o Orelha Patrick, o Nil Chocolate, o empresário Nil Chocolate. Xande, testa a testa hoje. Churrasco. Vou fazer que amador. Bora formar depois, bora. Amores vão e vem. Acabou. É doido, né? Tá pior que o brother já. Que é natural. Amores vão e vem. Formou então, garoto. Filha aberta. Cadê as meninas aqui do Polvilho? Do Polvilho. Era uma menina. Errei! Nova, ele tá de volta na área espetacular! Rapaz, daqui a pouquinho esse bicho aqui. E não vai ter mais gelo no balde dele que já jogou tudo em mim. Tem ontem pra você não mandar. O Felipe! Vai se descer você, Felipe, é nós, mano, viu, Boninho? Pela retaguarda, meu parceiro Toninho do Cicheira Valmendi! Lucas dos Caras de Pau! E meu parceiro Malvadão! Agora você que... Onde tu anda, rapaz? Depois que vira um pai, não pega mais a fuga, não. Tu não é mais moleque doido, não. Meu irmão! O Breno! O da motorizada, você viu, Breno? Olha quem chegou! O meu fotógrafo, Gê Ferreira! Ao lado, ao lado, não te magoava assim. Ao lado lado esquerdo. Me deixava só aqui. Ao lado esquerdo do Robby. Eu não faria nada que te magoasse assim. Eu cuidaria mais de mim. E o quê? Não sairia tanto só com meus amigos. E te levaria. Fui pra cima do Ceará. Amara, fala bandida. E aí, Bumbum? Sem parar de mim. O daqui a pouquinho a gente invade o Ilha Bela. Eu não te magoava assim. Eu não te deixava assim, chorando por causa de mim. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. E quem tá solteira, e quem tá solteiro, e quem tá a fim de doidar. Fui pra cima, fui pra cima, fui pra cima. Bora, meu culpado, meu culpado. Ô menino, faz parte que esse negócio de tus, tus, tus, tus. Garçom, aqui no camarote, na mesa do compadre Paulinho, rapidinho. Assim. Ô Lobão, no tempo do rock, vai maninho. Como é que é? Assim. Ronaldão descolado. Aí mano Brau, quem tá doido que se segure, porque a festa vai começar, meu DJ! Começa a fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar, fietar. Vai, Eletriza. Forte por não ter você aqui. Com o DJ Júnior. Bom dia. Lembra dessa, Moisés? Mas você vai. Com o DJ Júnior. Como um sonho. Tenho com você. Sabe disso? Tô reome. Louca, não sei dizer. Que represente a força dessa. Aí tu chama ela de quê? Meu anjo. Tiro comandando o lado direito hoje. Valeu pela moral, tamo juntinho, viu, garoto? Daqui a pouquinho a gente invade o Ilha Bela. Segura, chama todo mundo. O deputado federal, o Nondão e o senador Negão. Rapaz, se a Lava Jato pegar, vai todo mundo preso. Minha amiga Adriele pelo camarote. Como sempre ao lado do Robby. Abraço, Adriele. Que som! E aí, chacão? Seu destino no seu... Bora trabalhar, meu filho. Não era fazer eu chorar, mas eu descobri. Me fala, né? Em outra... Coloca o salão do Léo no telão aí. Pra me ligar, talvez ela seja... O salão referência no Guamá, salão do Léo. Considerado aqui com o Júnior. Mas eu duvido que vai esquecer as nossas noites de amor. Oh. Oh. É doida. Largue essa mulher pra ficar comigo. Comigo, seu plano B. Largue essa mulher, eu faço de um jeito que ela não sabe. Largue essa mulher pra ficar comigo. Vem ficar comigo, seu plano B. Largue essa mulher. Raiane, você, viu, Ju? Você, viu, Ju? Sucesso em Tecno Melody. Marlon Branco. DJ Netinho. Uma máquina de mixagem. Chega aqui dentro. Esperto hoje. Chacal, coloca as luzes aí onde tem as mulheres solteiras aqui no pulpilho hoje. Onde é que elas estão, Chacal? Ao lado esquerdo, é isso, né? E onde é que estão as bandidas hoje aqui, Chacal? Diz pra mim. Chacal, diz pra mim. Onde é que estão os caras doidos hoje aqui, Chacal? Chacal! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Eu tô a fim de rock doido. Cadê o comissário? Cadê o comissário? Tem beirada hoje. Bora. Daquele jeito. Malzão. As prefeitas doida, as prefeitas doida, doida, as prefeitas doida. Jamile Souza! E aí, Jamile? As prefeitas doida quando vê os caras doido. As prefeitas doida quando vê os caras doido. Rapaz, se ela quer dar. Em doida quando vê os. Deixa ela dar. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Leonan! O Mubacinho vai! Ela quer dar pra bandido. O Mubacinho do robô! Ela quer dar pra bandido. Ela quer o dentinho. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o Ruazinho. Ela quer dar pra bandido. Empresário Lil Chocolate! Não é legal. Lua Renda não sai de perto. Tamo junto, Lil. Já mandou avisar que hoje, segunda-feira, vamos estremecer lá no Irabeira! Lulinha do Flamenguinho! Bora pra cima! E Adriano! Um abraço pra você, meu brother! Apaga tudo que o show vai começar, vai começar. Apaga tudo que o show vai começar, apaga tudo. Ei, Chacão! Começar, vai começar, vai começar. Nos trombo, nos trombo! Começar, daquele jeito, vai! As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apaga tudo, apaga tudo. Explode o bagulho, explode o bagulho, explode o bagulho. O eletricente do Pará! Explode o bagulho, explode o bagulho, explode o bagulho. Explode agora tudo, é porra! Oh! Edson, inigualável produções. Espetacular.